E aí, Juninho Souza? Essa tá tão avançada que metade do baile vai ser pai e a outra metade vai ser mãe. Não tem jeito, cuzão. Vai ter piranha hoje que o bicho pega. Hoje ela veio pro Mandela e falou que não vai me dar. Ha, ha, ha, ha, ha. É que essa é nova, velho. Deixa ela fumar maconha ou deixa ela baforar. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Deixa ela fumar maconha ou deixa ela baforar. E hoje tu tá na vibe.